mensagem de direct ao meu após a Índia com a Índia vai para a BR ou irá fazer pouso? Delta Alfa 3 níveis de coral, todo o radar encerrado, estando o controle ideal na proteção no 20 decimal 1. Controle Salvador, bom dia, passando o Lima. Mantenha o número 3 no corredor da Serra, para fora da barra. Quando você ia passar a fora da barra, pelo Deus. Padrão 01, Olívia, você tem que parar a coordenação. voo no 649, decola. Voo no 649, contato radar na decolagem. Chega da El para o 360. Gente, da El para o 360, no 649. Passarindo 2223, contato radar na decolagem, você via Arbor para o 180. E Arbor para o 180, está livre da restrição de altitude, direita? Não tem a saída. Vai manter. Silvio Lima, confirma o seu estimado de peso e o estimado de ingresso na terminal elétrica. Silvio Lima, autorizado a ascensão ao nível de acabamento. November, mantenha o número 10 em corredor chefe, é ponto fora da barra. Passou em Salvador, muito bom dia, azul 4234, decolou com Fuca. Azul 4234, contato radar na decolagem, se deparou 350 via Fuca. Azul 4234. November Oscar Romeo, mantém a 1.000 no corredor. Descarga aí. Tráfego. Ah, 2.000, mantendo 1.000 no corredor da Serra, Papa Alfa 3. Aeronave de Serra, corredor da Serra. São 3153, contato radar na decolagem, suba via Tael para o nível 360. Tael até o 360, alguma possibilidade de voar via Tael? São 2010, autorizado Tael, são 3153. 2000, por hora Tael, 3153. Sou 1649, chame o centro Recife na frequência 125.1, alternando 33.25. 1-1-3-2-5-1-9. Mike Rio Oscar Romeo, reporte de voo com contato. Civil November, confirma o seu estimado para pouso. É Civil November. Olha, a parede 2223. Civilo November autorizada para a 264 e autorizada a passar São Paulo nível vermelho. Controle passarelo 2233. Possível passarelo 2233. Por gentileza, possibilidade de coordenação da direta à vitória da conquista. Vai de coordenação, passarelo 2233. Obrigado. Para o 2223, voe na Prodi Alefa, possível. Presidente Alefa, 2223. Canal 63112, acima da situação, deixa de ar para o nível 050, que é na 1095. Andará a Oscar Romeo, livre 70 para a altura. 3. 1. você faz o bom pouso. Rádio 4234, chama Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Encontrei, chama centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.2. Obrigado, bom dia, tá preso. Rádio 2223, na presença autorizada, direto com o senhor. Rádio 90, contato radar na decolagem, se quiser vir a pista para o 330. 9-6-3-1-2. Falada de inscrições de altitude em etapas, deixa para 2000 PSMH1-0-1-5. Autorizado ele é sucedido, pistão 0, reposta estabilizado. Ok, para 2000 para inscrições, autorizado ele é sucedido, camarada estabilizado, sucedido. Período 2223, chame 4 recursos, frequência 128.8, alterna 126.0. Decepção 3890, estamos sempre em Recife, na 125, decepção 45, alterna 126, decepção 85. Alô, localizador, eu acho que é a 392. É, 392, completo final do procedimento, chama a torre 118, decepção 9. 118, batista, 3910. Afirmou 118, mas... Zulu November, mantenha nível 065 para o serviço de informação alerta, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Capotango, Chile, Chile, Lima. Registro radar encerrado a 5,6 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle IEL, na sequência 120, decimal 1. Poder 199, por falar das restrições de altitude em Castro, desça para 2.000 pés em H1-0, autorizado a Deus da pistola 0, reporte realizado. Poder 199, autorizado por uma pressão. Voo 2199, informa que os primeiros 380 metros da pista 1-0 estão impraticados. Caso receba voo 2199, se considera as informações. Pode fazer um MLS sem glide, porém se receber informação de glide, deverá se considerar voo 2199. Fernando. Vou chegar mais perto de você. Mais que é Covid, eu confirmei o transponder 5027. Gente, mais que é Covid, eu reposto ingressando na nossa. Você é tipo papá Ramelina. Confirmar a canal de responda, 0164. Eu vou criar o localizador que travou uma 2 anos atrás. Foi 2199, completo, nada que eu fiz, nem tinha na torre, 198, decimal 95. Isso é o Papá Romeu Lima, na Penha 10, reporte na rotatória. Papá Romeu Lima, chama a torre 198 da sua nova. Informação de tráfego, esquerda 510, com o meu 44, Robson. Aproximação para o pátio da pista auxiliar, não interfere. Deixa na casa. aqui é com o Vitor, mantendo o MLPS, reporte no através de Interlagos. Autorizado, Michael Covito, atenção para 2.000 pés, na presente voe na proa de Tula. Michael Covito, na proa de Tula. Covito, Tula, da chegada boa. Mas é que o visto, a aeronave tripulação colocada para o visto, né? Pensa, plano modificado para instrumentos 3-4, SUV Marcia 2000, voe para Silo, para chegar a Silo. O procedimento previsto é o IMS X-Ray. Informo que a pista 90 está deslocada para os seus primeiros 380 metros deslocado. Deverá desconsiderar a informação do plano. Costa de Salvador no 1095 decolou na frente do Janago. 1095 contato radar na decolagem, chega de Arbor para o nível 3.10. Arbor, nível 3.60 autorizado, 1095. O Romeu é a coisa, controle? Ah, escuta, precisa. O plano é visual 045? Negativo. Foi nível 060, está decolando conforme cotejado no tráfego na queda coral, nível 060. Contato, mantendo 060, direto coral, Romeu é a coisa. 060 seguida, coral na caída. Chega mais que eu tô visto. Ciente. Coração para Universo 3, curva à direita, proa 275. Aqui é o convite do seu limite, a magnética 120 de Sintra. Eu controlo mais o convite. O limite é a magnética 120 de Sintra. Controle azul 2796, bom dia. Azul 2796, é contato radar na decolagem, siga via ponte para o nível 190. Ponte 190, azul 2796. Sou 9074, adicione a identificação, deixa eu via Mari para o nível 050. Corrido, 020, legal, 0016. Sou 9074, a princípio do seu nível 090. Azul 2796 subindo para o nível 90, irá cruzar com tráfego são 12 horas, a 5 milhas, como oeste, aeronave helicóptero mantendo a altitude 2 mil pés. Azul 2796. Fechado ali, acompanhando o carro. Azul Covid, temos tráfego à esquerda, cruzando agora 3 mil, das 1 até 72, como nordeste. Cruzando 3 mil em ascensão no nível 90, já superado agora em altitude. Letário Branco, prossiga inicialmente no período, está aguardando o procedimento eletroeletro em Glaze, primeiros 380 metros impraticáveis. Aguarde a possibilidade, se for necessário, será orientado na decoração. Momento prossiga no perfil da ISTA. A ISTA Mari e Mari para ISTA, que é após ISTA se torna conforme o perfil da ISTA. Foi 1095, chama o centro de Recife, frequência 1288, alterna 1200. O 9074 desce para o 80. Voo 9074 informa que os primeiros 380 metros da pista 10 estão impraticáveis. O voo 9074 está desistido da informação do drive, e o verá de considerar. E tipo nós colocamos, já está colocado como indisponível, ok?